esse quadril, deixa solta essa bundinha, deixa solta esse quadril, solta essa bundinha, solta esse quadril, deixa solta esse quadril e grita: Brasil, Brasil, Brasil é o país do swing. Brasil, Brasil, Brasil é o país do swing. Brasil, Brasil, Brasil é o país do swing. Brasil, Brasil, Brasil é o país do swing. Vem comigo dançar em Belém do Pará, na festa aparelhagem. Brasil, Brasil, Brasil é o país do swing.